No caso da vida do hospital, o que esteve em causa foi mais de 7 toneladas de mão de vaca, portanto apreendido no entreposto em função de duas condições ou duas situações. Por um lado, a falta de licenciamento junto à entidade competente do efeito, e por outro lado, a falta de condições de higiene e, portanto, das condições gerais e específicas das regras de higiene para a manipulação e, portanto, para o tratamento deste tipo de produtos e, portanto, nessa situação, com vista à segurança alimentar, naturalmente que fizemos a nossa intervenção, portanto, de algum modo temos aqui uma situação de atividade não licenciada, mas isto é uma situação, de facto, de infração, como é óbvio, mas de raiz económica, não é? No sentido que é um problema, de facto, de licenciamento e, consequentemente, naturalmente está em infração, mas, paralelamente, tínhamos também um problema das faltas de condições de higiene, e essa sim, uma matéria relacionada com infração de natureza de segurança alimentar. Portanto, combinou aqui um bocadinho as duas situações. Mas a questão aqui, de facto, que eu acho que é importante realçar e sublinhar é quando se consegue atuar antes da cadeia do retalho, naturalmente que terá uma outra eficácia operacional mais evidente e antecipa-se, de facto, o problema final com vista à proteção do consumidor e da saúde pública, no fundo, o que norteia a nossa atividade, em particular na matéria da segurança alimentar.